Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando o orelho do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Ei, comadre, a meninada em casa, de férias, uma maravilha, uma tranquilidade. Que saudade da escola, que saudade da professora. Não é brincadeira, não. Menina em casa, de férias, dá um livro. Pega qualquer livro e manda eles lerem um livro, nem que seja um só, tá bom? A discoteca do Cleiton vai receber pela primeira vez a banda Império Social. A Faculdade da Música apresenta os mestres Silveira e Silveirinha. A frase retocável é de Anne Frank. A oração, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 12, Livra-nos do Mal. A dica de hoje, vou repetir uma dica que eu dei aqui de um repelente. E as pessoas pediram que eu colocasse de novo aqui. Repelente contra mosquito, principalmente o mosquito da dengue, né? Na trilha sonora da minha vida, Nilo Amaro e seus cantores de ébano. Essa música, essa fez parte da trilha sonora da minha vida, né? E no Cantinho do Rei, Roberto Carlos recorda uma gravação de 1971, Amada Amante. A Lorota Boa é uma ripadinha do Ticaboco. O Ticaboco, preguiçoso demais, não voltou pro programa, mas de vez em quando ele manda uma colaboração aqui, né? Eu começo trazendo aí com muita saudade, vou recordar do compositor dessa música, né? O saudoso titio Gilvan Chaves, Neinando Prece ao Vento. Vento que balança as palhas do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assovia no telhado, chamando para a lua espiar, oh. Vento que na beira lá da praia escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também, triste, mas lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento que balança as palhas do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assovia no telhado, chamando para a lua espiar, oh. Vento que na beira lá da praia escutava meu amor a cantar. Estou sozinho e tu também, triste, mas lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Neinando, do Gilvan Chaves e do Câmara Cascudo, Prece ao Vento. O Gilvan era uma grande figura, né? Meu amigo, frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, viajamos juntos para fazer shows, né? Realmente era uma figura extraordinária, que partiu para encontrar com Deus antes do tempo. Foi fazer uma troca de marca-passo lá em São Paulo. A cirurgia foi perfeita, mas ele pegou uma infecção hospitalar e não resistiu, né? E acabou falecendo.

Enquanto meu coração pulsar dentro deste peito, eu hei de amar você, mesmo sem ter o direito. É o meu maior tormento, a grande dor que padeço. Ter que passar por você, fingindo que não conheço. Sei que ante a sociedade nosso amor é proibido, porém eu não tenho culpa de haver-lhe conhecido. E no tribunal da vida seremos dois condenados. Amarmos loucamente e vivermos separados. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Osmano e Manito, escuta minha canção. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O novo ponto de encontro de Brasília, o novo point, um lugar onde você come muito bem, uma paisagem maravilhosa à beira do Lago do Paranoá, e onde você encontra empresários, políticos, artistas, virou o encontro do mundo top aqui de Brasília, né? O Bar do Alemão. Um bar que, na verdade, é um restaurante que nasceu há 111 anos atrás em Itu, no estado de São Paulo, e desde o dia 1º de maio está aqui em Brasília com um grande sucesso. E você dando uma passadinha lá, é provável até que você me encontre, que eu estou sempre por lá, né? O Bar do Alemão fica no setor de hotéis e turismo norte aqui em Brasília, perto do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, entre a Coxa Acústica e o Hotel Lakeside. Todo mundo sabe onde fica, né? Venha conhecer um pouco da culinária alemã, você vai ver que maravilha de lugar. Hoje eu tenho uma grande novidade para vocês. Eu vou trazer uma gravação, uma das maiores cantoras do Brasil, uma música que foi uma versão dela, foi a música brasileira que mais sucesso fez no exterior, vendeu 14 milhões de cópias gravadas por ela e também pelo grupo francês Kaoma, né? E agora a Márcia Ferreira, ela gravou um CD de salmos, que eu já venho mostrando aqui, e ela agora também gravou algumas canções gospel. Ela está preparando um CD gospel, né? Então eu vou mostrar em primeiríssima mão, em lançamento nacional, a composição da grande Tereza Cristina, Márcia Ferreira, Toque de Deus. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor. Toca no meu coração e acaba minha dor. Toque de Deus.

de noite, solidão me apavora. Me apavora. Edson Hudson, só penso em você, pro meu conterrâneo Tiago Henrique de Coromandel, meu novo amigo do Facebook, perfil número 2. Tiago, um abração para você, seja bem-vindo, aguarde para breve a inauguração da 95 FM de Coromandel, a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais. A sugestão do Beijá, Felipe Falcão, Vida. Vida, fala, quero entender. Diga como vou sobreviver. Vida, muda ou me ensina a esquecer. Eu já não tenho sol, eu já não tenho mar. Me sinto um grão de areia. Não sei mais quem sou eu, se já amanheceu, se é meia-noite e meia. Já passou um ano e eu aqui chorando por quem não merece. É tão grande a dor, mas um grande amor não tem quem esquece. Vida, fala, quero entender. Diga como vou sobreviver. Vida, muda ou me ensina a esquecer. Eu já não tenho sol, eu já não tenho mar. Me sinto um grão de areia. Não sei mais quem sou eu, se já amanheceu, se é meia-noite e meia. Já passou um ano e eu aqui chorando por quem não merece. É tão grande a dor, mas um grande amor não tem quem esquece. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Felipe Falcão, Vida. O Flavinho, ele faz divulgação dos grandes nomes, mas ele faz também a divulgação de quem está começando. O próximo trabalho que ele vai divulgar é de um menino aqui de Brasília, cantor, compositor de grande talento, que o Brasil logo logo vai ouvir falar dele. O nome dele é Wagner Simão. Aguardem, porque logo logo, né, a sugestão do Bejar vai trazer a música do Wagner Simão, e o Brasil com certeza vai ouvir falar desse menino, né? Tem um grande talento, é cantor, é compositor, fez um disco com o maestro Pinóquio. Realmente o trabalho dele ficou uma maravilha. Logo logo o Brasil vai conhecer Wagner Simão. No próximo bloco, Nilo Amar e seus cantores de ébano, Chico Rei Paraná e Sula Mazurega. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Você Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Em 31 de março de 1964, um golpe militar no Brasil tirava do poder o então presidente João Goulart. Era o início da ditadura militar no Brasil. Nesse ano de 1964, eu terminei o ginásio, né? Hoje é conhecido como primeiro grau. Naquele tempo era curso ginasial lá no ginásio Coromandel, encerrando uma etapa da minha vida, e dali para frente tive que mudar para Belo Horizonte para continuar os estudos, né? Nesse mesmo ano de 1964, Nilo Amaro e seus cantores de ébano gravavam Leva Eu, Saudade. Oh, leva eu, minha saudade. Eu também quero ir, minha saudade. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu, leva eu, minha saudade. Oh, leva eu. Chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu, leva eu, minha saudade. Menina, tu não te lembra, minha saudade, daquela tarde pagueira, minha saudade. Esqueces e eu me lembro, e que saudade matadeira. Leva eu, leva eu, minha saudade. Oi, leva eu, minha saudade. Eu também quero ir, minha saudade. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu, leva eu, minha saudade. Na noite de São João, minha saudade. No terreiro uma bacia, minha saudade. É pra ver se para o ano meu amor ainda me via. Leva eu, leva eu, minha saudade. Oh, leva eu, minha saudade. Eu também quero ir, minha saudade. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu, leva eu, minha saudade. Na trilha sonora da minha vida, Nilo Amaro e seus cantores de ébano, Leva Eu, Saudade. Uma gravação de 1964. Essa música fez parte da trilha sonora da minha vida. Fez, não faz, né? E eu cantava essa música no coral Carlos Gomes, regido pelo professor Mauro Orlando Barbosa Marinho, lá no ginásio Coromandel. Eu tenho muita saudade desse tempo, né? Ei, o tempo passa. A Ângela Rosa, lá de Livramento, lá na Bahia, Livramento de Nossa Senhora, ela curte o nosso programa todos os dias, às 10h30 da noite, passa o programa lá. E a Ângela me pediu uma música do Chico Rei Paraná, Pense Um Pouco. O Ângela, realmente eles gravaram essa música, mas eu não tenho aqui na discoteca. Pedi pro empresário deles, ele também não tem, mas eu pedi pro Johnny para ele procurar, para ele pesquisar na internet para poder te atender. Só que para não demorar muito enquanto ele não traz, eu vou trazer um grande sucesso do Chico Rei Paraná, informando que já tá na boquinha da caçapa para sair o CD e o DVD do Chico Rei Paraná. É provável até que hoje, quando esse programa está indo pro ar, já tenha saído, né? O novo trabalho do Chico Rei e do Paraná, que vão cantar agora, do Antônio Vitor, Alma Transparente. Thank you. meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo, te dei meu coração. Porém fiquei até na Deus deste mar, de ambos tem solidão. É sempre assim, a gente chega de alma transparente, joga Deus e limpo, como eu joguei. Mas a pessoa traz cartas na manga, leva e ganha um jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros, vou viver assim, vou assumir uma outra postura, vou viver melhor, vou pensar mais em mim. É sempre assim, a gente chega de alma transparente, joga verso e limpo, como eu joguei. Mas a pessoa traz cartas na manga, leva e ganha um jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros, vou viver assim, vou assumir uma outra postura, vou viver melhor, vou pensar mais em mim. Chico Rei, Paraná, alma transparente pro Jaime Flydock de Souza. Cleiton, eu escuto o seu programa às 21 horas. Eu moro em São Felipe do Oeste, em Rondônia. Trabalho na farmácia tropical. Eu aprendi a fazer um veneno para matar o rato. Você disse, e é fácil mesmo, feijão moído. Jaime, é facinho demais, né? Você pega o feijão cru, moe o feijão e bota os montinhos assim perto. O rato come e o organismo do rato não processa o feijão. Aquilo azeda lá dentro e mata o rato, né? Facinho demais da conta. Uma das mais belas vozes do Brasil, minha amiga Sula Mazurega, Pássaro Livre. Soltei das amarras que você prendeu meu coração, e assim descobri que já posso viver sem você. Não sinto mais que além de você mais ninguém me satisfaz. Eu descobri que eu vivo melhor sem você e sou feliz. Pássaro livre eu sou, a mulher que sempre te amou. Dona de mim eu sou, pássaro livre. Sofri e a tristeza marcou em mim demais, mas agora encontrei enfim a paz. Pássaro livre eu sou,

Dia 24 de agosto tem show de Di Paulo e Paulinho no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal. O show dos meninos tá bonito, viu? Esse show foi comercializado, foi intermediado pela RBM Música, né? Se você quiser levar o show do Di Paulo e Paulinho na sua cidade, você pode ligar para 61-9981-3601. A RBM sempre consegue uma condição melhor que você, se você ligar direto lá, viu? 61-9981-3601. Você contrata o Di Paulo e Paulino, mas leva também para fazer show na sua cidade a Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. Eu, há um tempo atrás, eu passei aqui um repelente caseiro, especialmente para os pescadores, né? Mas serve para você usar na sua casa também. É fácil de preparar, um cheirinho muito gostoso, econômico, né? E combate espanta o mosquito da dengue e também ele mata, é impressionante, porque o óleo que você coloca ali, ele gruda na asa do mosquito, ele cai na hora, eu fiz aqui em casa, eu termino e eu faço de novo, né? Você vai precisar de 1 litro de álcool, 1 litro, é repelente de pescador, 1 litro de álcool, 2 pacotes de cravo da Índia de 10 gramas e 1 vidro de óleo de nenê, esse de 100 ml. Aí você vai deixar o cravo curtindo no álcool 4 dias. De manhã e de tarde você vai lá e dá uma agitada nele, uma sacudida nele, viu? Aí no quinto dia, você pega um óleo corporal, pode ser óleo de amêndoa, camomila, erva doce, aloe vera, esse óleo Johnson, né? O que for mais barato, porque esse óleo Johnson é meio caro, né? Aí você põe, mistura ali, dá uma sacudida, aí você passa só uma gota no braço, na perna, e o mosquito foge longe, mas foge longe. O cravo espanta a formiga da cozinha e dos eletrônicos e também espanta a pulga dos animais. O repelente evita que o mosquito sugue o sangue. Assim ele não consegue maturar os ovos e atrapalha a postura e vai diminuindo a sua proliferação, viu? A comunidade toda tem que usar, como se fosse um mutirão, né? Não forneça sangue para o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, né? E quem está mandando essa mensagem é o Yoshiko Nobukuni. Ele teve uma dengue hemorrágica, quase morreu, e aí ele pede o povo para usar esse repelente, que é muito fácil de fazer, né? 1 litro de álcool, 2 pacotes de cravo da Índia de 10 gramas e 1 vidro de óleo de nenê de 100 ml. Aí você deixa durante 4 dias, né, o cravo dentro do álcool, depois no final você mistura o óleo do nenê. Eu uso também assim, como se fosse, eu ponho naquela vasilhazinha, eu jogo em casa assim, espanta tudo, é uma beleza. Você pode usar, que eu fiz aqui, testei, e o negócio funciona mesmo, né? Pai e filho, Fred e Monteiro, o poder do amor. Sozinho, preciso do seu olhar pra iluminar com carinho e me tirar os espinhos que a vida possa me dar. Tens um brilho intenso, é a luz que vejo e penso, meu motivo pra viver. Faça de mim todo momento do meu amor o seu sustento. Quero sentir e dividir amor intenso. Faça pra mim tudo, enfim, desejar amor mais louco, me mate um pouco. Quero ter você. você ao anoitecer, adormecer, sentir e ver no amor o poder, eu e você. Que brilha meu caminho, nunca me deixe sozinho, preciso do seu olhar pra iluminar com carinho e me tirar os espinhos que a vida possa me dar. Tens um brilho intenso, é a luz que vejo e penso, meu motivo pra viver. Faça de mim todo momento do meu amor o seu sustento. Quero sentir e dividir amor intenso. Desejar amor mais louco, me mate um pouco. Quero ter você no amanhecer, no entardecer, ao anoitecer, adormecer, sentir e ver no amor o poder, eu e você. Eu e você. Fred Monteiro, O Poder do Amor, pro Edson Possente, de Bom Retiro, em Santa Catarina. O Edson agora tá chegando para fazer parte do nosso Facebook e ele ouve a gente pela rádio local lá de Bom Retiro, né? Edson, um abração para você, um abraço para essa gente boa de Santa Catarina. O Cantinho do Rei. Hoje o Roberto Carlos vai recordar um sucesso dele de 1971. Impressionante. Desde quando ele começou, quando ele estourou em 1965, todo ano tem mais, às vezes mais de um, né? Mas pelo menos um sucesso do Roberto Carlos. Isso aqui foi de 1971, Amada Amante. Mais amigo que de tanto amor viveu, que manteve acesa a chama da verdade de quem ama antes e depois do amor. E você, amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis, que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante, amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante, amada amante, amada, amada amante. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Amada Amante. Para minha conterrânea de Coromandel, a Jennifer Laiane Costa. Nós temos 21 amigos em comum e ela agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar. Ô, Jennifer, seja muito bem-vindo. Um beijão para você. Um grande abraço aos meus conterrâneos de Coromandel, aqueles que moram lá na terrinha e aqueles que estão esparramados nesse mundo velho afora. Em todo lugar que tem, coromandelense é igual formiga. Todo lugar tem. Já que eu tô falando em coromandelense, o Ticabou, aquele velhinho engraçado, ele prometeu que voltava no programa, tá me enrolando, né? Mas de vez em quando ele manda uma colaboração. Ele falou assim: menino Cleito, o povo anda numa giriza, numa farta de educação, todo mundo mais grosso que papel de embrulhar prego. A coisa tá mais feita que levar um tombo com as mãos no bolso. Você quer ver? Um sujeito subiu no poste de luz e tá lá em riba. Aí chegou um soldado de polícia lá embaixo e falou assim: ô, que você tá fazendo aí? Aí o camarada lá em cima do poste respondeu: tô comendo coquim. Aí o soldado falou pra ele assim: uai, mas aí não tem coquim? O sujeito respondeu: tem sim, senhor, eu trouxe os cocos, e os cocos sendo meu, eu comeso onde eu quiser, você não tem nada com isso. O povo tá higienizado mesmo, não tá respeitando nem soldado de polícia. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Se você ainda não comprou o meu CD novo, o CD 33, é uma coletânea 33, que eu juntei 23 músicas dos meus 12 discos que eu já tinha gravado, e fiz essa coletânea porque está tudo esgotado, o povo às vezes quer comprar, tem um ou outro ali que gosta de comprar, e não estava tendo mais. Aí eu fiz, né, para comemorar os 33 anos de carreira, e também para atender os pedidos dos amigos. Fiz apenas 5 mil cópias, já vendemos mais de 3 mil, e nós vendemos pelo Projeto Confiança, porque não tem mais loja de disco no Brasil, acabou tudo, os piratas acabaram com tudo, né? E aí você, para poder adquirir por apenas R$15 o CD, já com preço de correio e tudo, R$15 apenas, você manda seu nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. Você pode pedir também no Facebook, no Twitter, no site da radioestudiobrasil.com.br. A RBM manda o CD para sua casa e junto vai o número de uma conta. Você vai até uma loja, depois que você receber a mercadoria, você vai até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa Econômica Federal e deposita R$15 por cada CD que você pedir. Você pode pedir quantos você quiser, tá bom? Mas peça logo, porque logo, logo vai acabar. Já dos 5 mil, nós já vendemos mais de 3 mil, tá restingando, né? Aniversariando hoje o Wagner Pereira, a Patrícia Francisca Moreira Santos, a Márcia Nelly e a Josi Almeida. Muita paz, muita saúde, muita luz, né? Muita sabedoria para vocês e também para você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo. Sinta-se homenageado da mesma maneira. Eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para ela fazer, é a primeira vez, esse salmo que ela ainda não fez aqui no programa, né? É o salmo número 12, Livra-nos do Mal. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros. Um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Ei, que beleza, né? Esse CD de Salmo da Márcia Ferreira está uma maravilha. E agora também vem aí um CD gospel, né, da Márcia Ferreira. Hoje eu mostrei a primeira música, o toque de Deus, né? O Pinóquio já está gravando. Aliás, a Márcia já gravou a primeira música lá com o Pinóquio, ele está preparando, logo logo nós vamos mostrar aqui. Estamos preparando com calma o primeiro CD gospel da Márcia Ferreira, essa extraordinária cantora brasileira, que vai mostrar agora uma nova face do seu trabalho também, né? Um CD de músicas religiosas, para se juntar. Foi até uma necessidade, porque a Marcinha começou a divulgar esse CD de salmos, e as pessoas iam nas igrejas para adquirir o CD e cobravam dela para cantar. E ela fez aqui, assim, correndo 3 músicas aqui em Brasília. Mas eu falei, mas assim, olha, uma cantora do seu gabarito tem que fazer uma coisa bem feita. Aí nós contratamos o maestro Pinóquio, que é um dos maiores maestros, o maestro do Jorge Mateus, do Gustavo Lima, do Chico Rei Paraná, essa turma toda aí, né? E ele está preparando essa primeira música e logo logo um CD inteiro gospel da Márcia Ferreira. Vocês podem esperar porque vem coisas maravilhosas por aí, tá bom? E o CD de Salmo da Marcinha, você pode comprar no mesmo sistema do meu, é o Projeto Confiança. É só mandar seu nome e endereço para cantoramarciaferreira@hotmail.com ou marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. O CD custa apenas R$15. Outro dia eu programei uma música da Beth Carvalho aqui, da Beth Carvalho não, a Beth Carvalho que canta, a música é do Cartola, né? E falei da participação do grande, do imortal clarinetista Abel Ferreira. Só que o Zé Biriba tinha fumado um cigarrinho do capeta e ele trocou a gravação e ele botou, foi a Beth Carvalho cantando com a Nana Caymmi. Uma bela de uma gravação, mas não era o que eu queria mostrar, né? Aí o professor Júlio César Rezende me chamou a atenção, que nesse dia eu não tinha ouvido o programa ainda. Aí eu programei de novo e falei pro Zé Biriba: Zé Biriba, presta atenção, Zé Biriba, não vai atrapalhar o Johnny Cortez, não. Bota aí a Beth Carvalho, a música do Cartola com a participação do Abel Ferreira, As Rosas Não Falam. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, um dos clássicos da música popular brasileira, uma gravação de 1976, Bete Carvalho, com a participação, essa clarineta maravilhosa que se ouviu aí no arranjo, do Abel Ferreira, As Rosas Não Falam, para Michele Martins Aguiar, de Valparaíso, no estado de Goiás, minha nova amiga do Facebook número 2. Ô Michele, você recebeu o número 141, seja muito bem-vindo, um beijão para você, tá bom? As pessoas chegando, o perfil número 1 ficou, já está lotado, agora já estamos aqui avançando no perfil número 2. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Durval e Davi, Caminheiro da Saudade. Indo para Minas, vou pedir-lhe um favor. Depois de Monte Carmelo, já chegando em Abadia, no recanto de poesia, mora o meu grande amor. Caminheiro da saudade, leve a ela um lencinho, que eu guardo com carinho. desde a festa dos Mateus. Diga que é o mesmo lenço feito de seda amarela que enxugou os olhos dela no instante do branca dos verdes canaviais. Diga que distante dela minha vida não tem graça, e conforme o tempo passa meu amor aumenta mais. Finalmente, caminheiro, diga a minha querida que na luta pela vida a vitória alcancei, mas jamais tirei da mente sua imagem tão singela. E mulher igual a ela nesse mundo não achei. Relembrando Goiás, Durval e Davi, Caminheiro da Saudade para os amigos de Monte Carmelo, Dourado Quara, Badia dos Dourados, Coromandel, toda aquela região ali, né, que o Goiás fala nessa música maravilhosa. A frase irretocável do programa de hoje é de Anne Frank. Enquanto puderes erguer os olhos para o céu sem medo, saberás que tens o coração puro e isto significa felicidade. Enquanto puderes erguer os olhos para o céu sem medo, saberás que tens o coração puro, e isto significa felicidade, é a frase irretocável de Anne Frank. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Império Social. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Uma entrevista super interessante com o secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal, secretário Sandro Avelar. Vamos falar sobre essa situação que aflige todos os brasileiros, porque parece que a polícia está perdendo a guerra para os bandidos, né? Então eu vou conversar com o secretário Sandro Avelar amanhã às 11 da noite na Rede Brasil de televisão, que você pode assistir direto na internet, rbtv.com.br, no canal local. Você pode também assistir pela TV Vivo, TV Oi, a Claro TV, breve na Sky, viu? Breve na Sky também. E nas antenas parabólicas, no canal C1 das parabólicas. Toda terça-feira às 11 da noite, repeteco no domingo às 10 da noite. Amanhã, entrevista com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Império Social. Outdoor. pra você e pra mim. O mundo gira ao redor, no centro eu e você. A vida de prazer, pra você e pra mim. Pra você e pra mim. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Império Social Outdoor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. O Kelvin Oliveira, ele falou: Cleito, eu queria que você mandasse essa música para todos os ouvintes que gostam de modão e de cachaça. O Kelvin deve estar até pensando que eu esqueci do pedido dele, mas é que não era uma música muito fácil de achar, mas aí eu recolhi ao professor Júlio César Rezende lá em Patos de Minas. Ele é especialista em música velha, ele achou para mim. O Kelvin pediu e eu trouxe. A Faculdade da Música vai apresentar os mestres Silveira e Silveirinha, Coração Apaixonado. Sempre padecendo, coração batido no peito, vive sempre padecendo. Coração apaixonado, por que que suspira assim? Coração apaixonado, por que que suspira assim? Você suspira tão longe, mas não se esqueça de mim. Você suspira tão longe, mas não se esqueça de mim. Suspira, meu bem, suspira. Vamos juntos suspirar. Você suspira tão longe, eu suspiro de cá. Coração apaixonado, vem acabar de me matar. Coração apaixonado, por que que vivi chorando? Coração apaixonado, por que vivi chorando? Bate, bate, coração, mas não quero desengano. Bate, bate, coração, mas não quero desengano. E não quero mesmo, coração apaixonado. Só estando a seu lado, pra você se aliviar. E alivia mesmo o coração. Está cheio de saudade esse pobre coração. Está cheio de saudade esse pobre coração. O amor dessa morena é a minha perdição. O amor dessa morena é a minha perdição. A Faculdade da Música apresentou os mestres Silveira e Silveirinha, Coração Apaixonado, para Maria Gorete e Jacinto Moreira dos Reis, meus conterrâneos de Coromandel, chegando para fazer parte do Facebook número 2 do Cleito Aguiar. Sejam muito bem-vindos. Ao duplão, João Carreiro e Capataz, prefácio. Música.